tudo ao vivo, né? Fazendo a hora. R7! Ó! Ô, R7, chama, chama ela pra cá. Ô, R7, chama, chama ela pra cá. Deixa eu falar, deixa eu falar. Vou te pegar, te tocar e depois te abandonar. O R7 vai te pegar e depois te abandonar. Vou te pegar, te tocar e depois te abandonar. O R7 vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar. Senta na minha pica. Vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar.